Ok, eu gostaria de começar nossa meditação hoje à noite pedindo vocês para abrirem suas Bíblias no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Eu quero ler com vocês versículos 9 até o versículo 11. Isaías, capítulo 55, de 9 a 11. Ok. Na página 587. Diz assim: Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Deus está dizendo: a minha palavra não é inconsequente, a minha palavra, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito e ela vai se cumprir. Queira ou não, a minha palavra vai se cumprir. Domingo passado nós falamos na questão de quando você recebe um texto, uma mensagem de texto, ninguém pergunta para você assim: ah, você leu o meu text message? Ninguém pergunta. Qual é a pergunta que as pessoas fazem? Você recebeu? Por quê? Se você recebeu, você leu. Você pode estar no meio de uma conversa e faz o telefone, faz plim, você pega o telefone na mesma hora, você fala assim: ah, dá licença, só um minutinho aqui, deixa eu desligar. Mas quando você desliga aqui, você olha o que que a pessoa está falando. Não é assim? É. Ok. E aí a gente falou assim: e se Deus mandasse para você um text message? Ok? O que que Deus diria? OMG. Não, não é isso que Deus diria. Ok? Deus mandou para você um text message. E esse text message é a Bíblia. Agora, por uma razão ou por outra, a gente não lê a Bíblia. A gente não lê o text message de Deus. Por que ler a Bíblia? Porque a Bíblia, de uma certa maneira, tem influenciado a sua maneira de pensar. A Bíblia tem influenciado a sua maneira de ver o mundo. A Bíblia tem influenciado a sua ética, a sua moral. A Bíblia tem influenciado a sociedade onde você vive. Então você merece ler a Bíblia. Você deve a si mesmo esse favor de você ler a Bíblia para entender o mundo ao seu redor. Agora, há pessoas que não leem a Bíblia e dizem assim: eu não leio a Bíblia porque eu não creio que ela seja verdadeira. Mas geralmente quem fala isso é porque nunca leu. Pessoas falam assim: isso me lembra Isabela. Ela está aqui, né? Então vou aproveitar e usar ela como ilustração. Isabela, ela olha para uma comida e fala assim: eu não gosto. Eu falo assim: já provou? Não. Mas não gosto. Só de olhar, eu não gosto. Há pessoas que dizem assim: a Bíblia não é verdade, mas você já leu? Não, nunca li. Então você deve-se a si mesmo esse favor de ler a Bíblia. Uma das razões pelas quais as pessoas não leem a Bíblia é porque ela é complicada, ela é difícil. Às vezes alguém fala assim: tá bom, eu vou começar a ler a Bíblia, vou começar a ler a Bíblia no livro de Gênesis e vou ler do Gênesis ao Apocalipse. Pelo amor de Deus, não faça isso. Por quê? Porque a Bíblia não é cronológica. Ela não está em ordem cronológica. Para dizer a verdade, a Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma coleção de manuscritos e documentos antigos que foram colocados de acordo com uma ordem que não é uma ordem cronológica. E o que acontece é o seguinte: a gente às vezes fala assim: a Bíblia é cheia de milagre. Não, a Bíblia em si mesmo, ela é um milagre. Como a Bíblia chegou a nós, é um milagre. Por exemplo, o manuscrito mais antigo da Bíblia foi escrito por Moisés há mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo. Então começa a pensar aqui, ok? 1.400 anos antes de Cristo. E o mais recente foi escrito pelo apóstolo Paulo entre o ano 67 e 68 depois de Cristo. Então, num período de quase 1500 anos, 40 homens que não se conheceram, 40 homens vivendo em diferentes ocasiões, em diferentes regiões, com diferentes costumes, todos eles participaram da formação da Bíblia. A Bíblia é a história da redenção, é a história do Criador buscando as suas criaturas, é a história do Pai que vai atrás do Filho, que o abandona e que o espera pacientemente, é a história do Rei que, para ganhar o coração dos seus súditos, ele não força os seus súditos à obediência, mas ele se transforma num escravo. Ele se transforma num dos seus súditos. A Bíblia é um livro de poesia. A Bíblia é um livro de profecia. A Bíblia é um livro de narrativa. A Bíblia é um livro de história. A Bíblia nós encontramos traição, nós encontramos amor, encontramos sexo, encontramos tudo aquilo que faz uma história interessante. Isso está na Bíblia. O milagre é que a narrativa se estende por 1500 anos, com um intervalo de 400 anos. Vamos falar daqui a pouquinho sobre esse intervalo. E depois desses 400 anos em que Deus ficou em silêncio, não houve nenhuma revelação bíblica, não houve nada que mostrasse que Deus estivesse interessado no seu povo. De repente, Deus interfere na história e continua exatamente onde parou. Isso faz da Bíblia um tremendo milagre. De vez em quando, como eu disse para vocês, eu ouço pessoas dizerem assim: ah, eu não creio que a Bíblia seja verdadeira. Eu não creio que a Bíblia seja verdade. Tal declaração, além de ser simplista, é uma declaração que não faz sentido. Quando você diz assim: eu não creio que a Bíblia seja verdade, o que que você quer dizer? Você quer dizer: eu não creio naquilo que Moisés escreveu? Você diz assim: eu não creio nas canções, nos salmos, na poesia que Davi escreveu? Você está dizendo que Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles falaram mentira a respeito de Jesus? Tudo aquilo que eles falaram sobre Jesus não é verdade? Todos os escritores da Bíblia escreveram basicamente sobre a mesma coisa. Isso torna a Bíblia um livro fantástico. A Bíblia tem duas divisões, grandes divisões. Quem sabe o nome dessas divisões? A primeira divisão? Antigo Testamento. O Antigo Testamento. E a segunda? Novo Testamento. Agora, quem sabe o que significa a palavra testamento? Vamos lá. O que significa a palavra testamento? Herança? Ok, passou perto. Testamento, se você não sabe o que significa testamento, significa pacto, aliança. Isso é o significado da palavra testamento. No Antigo Testamento nós vemos a aliança de Deus com a nação de Israel. Nós vemos a história desta aliança. No Novo Testamento nós vemos a história da aliança de Deus com o seu povo chamado igreja. Na verdade, no Velho Testamento nós vemos uma série de pactos. Por exemplo, Deus fez um pacto com Noé. Deus disse para Noé: eu nunca mais vou destruir a terra com o dilúvio. Deus fez um pacto com Abraão. Deus disse para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. Deus fez um pacto com Davi. Deus disse: Davi, enquanto houver trono, um descendente seu sentará no trono, até que venha um que se sentará para sempre no seu trono. Então, uma série de pactos. E a razão pela qual a Bíblia é dividida em dois pactos ou dois testamentos é porque, quando Jesus fez a última refeição dele com os discípulos, Jesus falou uma coisa. Está registrado na Bíblia. Jesus disse assim: este cálice, na hora que ele deu o vinho e estava falando sobre a ceia, ele falou assim: este cálice é o novo testamento do meu sangue. O que que Jesus queria dizer com isso? Ele está dizendo assim: olha, de agora em diante, eu estou inaugurando uma nova aliança, um novo pacto que é marcado pelo derramamento do meu sangue. No pacto antigo, vocês derramaram sangue de animais. No pacto antigo, vocês sacrificavam animais. Nesse novo pacto, daqui a algumas horas, eu estarei me sacrificando e o meu sangue será derramado para marcar esta aliança. Há uma pergunta que foi feita no Velho Testamento, e essa pergunta é a pergunta-chave do Velho Testamento. Em Gênesis, capítulo 22, nós encontramos esta pergunta, e basicamente ela resume todo o Velho Testamento. Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque. E quando Abraão chega lá e está tudo pronto, e Isaque não sabia que ele seria sacrificado, Isaque faz essa pergunta para Abraão, no capítulo 22, versículo 7. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Velho Testamento vai fazer essa pergunta: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? O Novo Testamento vai responder a pergunta. Inclusive João Batista, quando ele viu Jesus, e lá em João capítulo 1, versículo 29, João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Novo Testamento é a resposta para essa pergunta: eis o Cordeiro de Deus. Bom, quando Jesus fala do Novo Testamento no meu sangue, Jesus está dizendo assim: olha, eu estou inaugurando agora um novo relacionamento completamente diferente com a humanidade. É por isso que é chamado de Novo Testamento. Bom, pega a sua Bíblia aí agora, tá? Olha lá no índice. Eu deixei uma Bíblia aí no banco, uma para cada um. Todo mundo tem Bíblia, gente. Vamos lá. Quero que todo mundo olhe. Cadê? Pega a Bíblia. Tem uma Bíblia aí. Eu vi. Zinho, cadê a sua Bíblia? Está embaixo da Bíblia da Lelinha. Pega lá. Vamos lá. Ok. Nessa ordem em que os livros aparecem no Antigo Testamento, tá? Abre aqui, gente, nessa página aqui, ok? Nessa ordem em que eles aparecem aqui, eles aparecem na seguinte divisão. Os cinco primeiros livros são chamados livros da lei. E é interessante que você começa a ler a Bíblia, você pensa que ela segue uma ordem cronológica. Gênesis é interessante, Êxodo é interessante, Números é interessante. Quando chega em Levítico, você fala assim: ué, cadê a história? Sumiu. Deuteronômio complicou tudo. Você fala assim: eu não quero mais ler. Você perde o interesse de ler a Bíblia. Ok? Então, esses cinco primeiros livros são chamados livros da lei. Aí, então, depois desse livro, vem aqui, ó, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Esses são chamados livros históricos, porque contam história. Aí depois vem uma sequência de livros poéticos, que vai de Jó até Jó até Cântico dos Cânticos. E aí, então, de Isaías até Malaquias, são chamados livros proféticos. Ok. O que faz da Bíblia um livro interessante é o seguinte: ela tem uma narrativa histórica, mas ela apresenta comentários da história, comentários paralelos à história. Deixa eu exemplificar da seguinte maneira. Vamos supor que você tivesse um álbum de fotografia. Então você começa a folhear o álbum, o álbum está em ordem cronológica. Esse aqui foi quando a gente começou a namorar, né? Esse aqui foi o nosso primeiro beijo. Esse aqui foi quando a gente ficou noivo. Esse aqui foi quando a gente casou. Esse aqui foi depois, né? Tá vendo? Ficou grávida, né? Foi depois do casamento. Tá aqui? Já viu? Não, ficou grávida. Ok? E aí, então, olha aqui. Esse aqui é o primeiro aniversário da nossa filha. O nosso primeiro Thanksgiving. E olha, o tio João é um tio meio maluco, a gente sempre achou que ele ia fazer as brincadeiras dele. Nesse Thanksgiving ele não fez. Bom, o que acontece é o seguinte: o álbum de fotografia está em ordem cronológica. Mas vamos supor que junto com esse álbum de fotografia você tivesse um diário e você comentasse as experiências, você comentasse como que foi o seu primeiro encontro, como é que foi, o que aconteceu, e a pessoa envolvida aqui na foto também escrevesse alguma coisa. Gente, é isso que faz da Bíblia o livro mais extraordinário, ou melhor, a coleção de livros mais extraordinária, porque não existe nenhum livro na história da humanidade que se apresenta dessa maneira, que te dá a narrativa histórica e te dá também a perspectiva das pessoas que estavam vivendo naquele período. A Bíblia, então, é o conjunto de documentos mais fascinantes, porque jamais alguém fez algo parecido. Vou dar um exemplo. Em 2 Samuel, capítulo 11, você não precisa abrir, não. É a história de Davi. Você vai ler lá, você continuar lendo, você vai ver que ele cometeu um pecado. Ele cometeu um pecado com Betseba. Mas você vai lendo lá no Salmo 51, você vai ler como Davi se sentiu. Você, por exemplo, vai ler a Primeira Reis, a história de Salomão. Você vai ver como é que Salomão era um rei diferente. Agora, quando você lê Provérbios, você vai ler a sabedoria de Salomão. Quando você lê Eclesiastes, você vai ver a futilidade da vida. Você vai ver um cara que teve tudo que a pessoa pode sonhar ter na vida. E ele não negou nada, nada, nada, nada. Ele fala, ó, é tudo fútil. Nada satisfaz, nada, absolutamente nada. Você vai ler, por exemplo, Cantares e você vai ver sobre sexo. Aliás, o livro de Cantares era um livro que meninos dentro do judaísmo não podiam ler antes dos 12 anos. Talvez você vai dizer assim, opa, é por lá que eu quero começar, entendeu? A Bíblia é boa, mas eu quero começar pelo livro de Cantares. Bom, depois você vai ver que há na história um período em que Israel é levado cativo para a Babilônia. Antes disso, Israel é dividido em Judá e Israel. Quando eu falo Israel, estou falando de Judá. Okay? Judá é levado cativo para a Babilônia. E você vai encontrar, por exemplo, Daniel e Ezequiel, que foram profetas que escreveram no período de cativeiro. Você vai encontrar outros profetas que escreveram depois que o cativeiro acabou. Por exemplo, historicamente, você lê o livro de Esdras. O livro de Esdras mostra como foi que começou o retorno depois do cativeiro. Mas é quando você começa a ler o profeta Ageu e aqueles outros profetas menores, é que você vai ver como é que Deus estava trabalhando no coração do povo. A Bíblia é rica e complexa. Nenhum outro comentário oferece história, nenhum outro livro oferece história e comentário ao mesmo tempo. O último livro histórico a ser escrito na Bíblia foi o livro de Neemias. Quando o livro de Neemias foi escrito, Neemias viveu num período em que houve um profeta chamado Malaquias. Malaquias foi o último profeta. Depois que Malaquias escreveu a sua profecia, antigamente, quando a gente, nas Bíblias antigas, vamos ver se você acha a divisão do Velho e do Novo Testamento. Vamos lá, pega aí. Você vai ver Malaquias, e você vai deixar em Malaquias porque eu quero voltar lá. Acha Mateus, ok? E aí, então, você volta um pouquinho que você vai achar Malaquias. Ok? É na página 764, é Malaquias. Ok. 764. As Bíblias antigas tinham uma série de páginas em branco. Eu não sei se você algum dia pegar uma Bíblia antiga, dá uma olhadinha que você vai ver uma série de 3, 4 páginas em branco. Você sabe o que significava aquelas páginas? Não é para você escrever o número de telefone, para você escrever o esboço da mensagem, não. Aquelas mensagens, páginas em branco, eram uma representação do silêncio de Deus. Quão sério foi isso? Bom, nesses 400 anos em que não houve nenhuma manifestação profética, os persas dominaram o mundo. Depois dos persas, os gregos. E depois dos gregos, os romanos. Os romanos exploraram os israelitas, cobraram taxas deles e obrigaram a escravidão forçada. E agora veja bem, você se acompanha comigo. Deus disse a Abraão, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus disse a Davi: Davi, haverá sempre um descendente seu que se assentará no trono. Mas nesses 400 anos, é como se a luz apagasse. Pensa assim, ó. Malaquias profetizou, um ano depois ninguém falou mais nada. 2 anos, 10 anos, 50 anos se passaram e ninguém fala assim, assim diz o Senhor. 100 anos se passaram e nenhuma profecia se cumpriu, nenhuma profecia foi feita. Quando 200 anos se passaram, o coração do povo já começou a pensar assim, acabou. 300 anos disseram, talvez, tudo isso foi uma farsa. Se coloca no lugar daquele povo. 300 anos de silêncio. Olha, gente, essa história de Davi, de Abraão, talvez isso aí foi mito. Talvez foi escrito para encorajar a gente, para dar uma identidade de nação a gente, talvez para que a gente sentisse forte como nação. Mas essa história não aconteceu. Foi simplesmente um mito. Tudo não se passou de uma simples inspiração, talvez uma novela. Depois de 400 anos, agora prestem bem atenção, porque é isso que faz a Bíblia um livro extraordinário. Um anjo aparece para uma adolescente chamada Maria e diz, Maria, nós vamos recomeçar a história onde parou, onde ela parou. Você vai dar à luz a um bebê que será o Salvador do mundo. Eu quero levar vocês para Malaquias, agora, já que vocês estão abertos aí. Olha só, Malaquias capítulo 3, versículo de número 1. Antes de lermos esse versículo, veja o seguinte. Malaquias foi o último profeta que disse que surgiria o Messias. Ou seja, Malaquias, antes do silêncio de Deus, Malaquias disse assim, olha, Deus vai cumprir a sua promessa. Ele vai mandar o Messias. Ele vai mandar aquele quem ele prometeu no Antigo Testamento. Mas antes do Messias, haverá um profeta. Haverá um outro profeta. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Vejam. Eu enviarei o meu mensageiro, que fará o quê? Que preparará o caminho diante de mim. E então... Peraí. Qual é a palavra que aparece depois? E então o quê? De repente... O Senhor que vocês buscam, o Senhor que vocês estão buscando por 400 anos e que sumiu, desapareceu, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. O mensageiro virá. Mas... haverá um profeta, haverá um que preparará o caminho. Bom, um belo dia surge um sujeito fedorento, porque ele via no deserto, né? Se vestia de peles de camelo, devia ter um hálito muito agradável, que ele comia gafanhotos e mel silvestre. Um sujeito excêntrico. E ele surge no deserto dizendo assim, preparem o caminho do Senhor. Os líderes religiosos olharam para ele e falaram assim, peraí, você não é o Messias, não é? Ele falou, não sou. Ele falou, ainda bem, vamos. Ainda bem que você não é, porque olha, você é muito esquisito, cara. Você é muito esquisito. E um dia, João está lá no Rio Jordão e ele olha para Jesus, o primo dele, e ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que, sendo primo, eles cresceram juntos. Concordam comigo? Eles tinham comunicação. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que um dia João recebeu uma revelação especial dizendo, esse. Será que ele ficou surpreso? Claro que ele ficou. Mas ele agora respondeu a pergunta que foi feita lá no Velho Testamento, a pergunta, qual é o cordeiro para o holocausto? Aonde está o cordeiro para o holocausto? E João diz: este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando perguntaram para ele: você é o Messias? Ele falou: não, não, eu não sou o Messias. Eu sou o pre-show. Eu sou aquele, eu sou apenas o aquecimento. Mas quando ele viu Jesus, ele falou assim: gente, o pré-show acabou. O aquecimento acabou. Esse é o real deal. Esse é o verdadeiro. Esse é aquele que veio prometido por Deus. Deus agora interrompeu a história. E Deus agora vai começar onde ele parou. Gente, para comigo aqui e pensa. João Batista vai começar, ele vai trazer essa mensagem. Se você vai contar uma mentira, começa com algo novo. Não tenta pegar uma mentira antiga, começa com algo novo, começa com algo diferente. João Batista, ele aponta, esse é aquele que estava esperando. É aquele que nós estávamos esperando. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, não existe isso em nenhum outro lugar. A Bíblia é um livro extraordinário, escrito num período de 1.500 anos, aproximadamente, por mais de 40 homens. Qualquer outro livro religioso foi escrito por uma pessoa só. Esses homens viveram em épocas diferentes, em nações diferentes, em culturas diferentes. Todos eles escreveram voltados para a mesma coisa. Se hoje houvesse um computador no mundo capaz de funcionar por 1.500 anos e colher informações de pessoas que viveram em diferentes épocas, viveram em diferentes situações, e pudesse agrupar essa mensagem das pessoas, ainda assim não seria possível colocar junto algo que parecesse com a Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário. E se eu conseguir mover você a ter um pouquinho de curiosidade para começar a ler a Bíblia, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Não existe nada igual. Pessoas que duvidaram sobre Deus, pessoas que duvidaram sobre Jesus Cristo, começaram a ler esse livro e tiveram suas vidas transformadas. Esse é um livro perigoso, porque esse livro tem um potencial de mudar radicalmente a sua vida. Se você lê-lo e deixar que Deus fale com você através dele. Esse é o text message de Deus para você. Domingo que vem, nós vamos falar sobre o Novo Testamento. E eu vou mandar para vocês por e-mail, correio eletrônico. Vou mandar por e-mail outras passagens na Bíblia. Por exemplo, vou mandar para vocês uma passagem sobre os 10 mandamentos. Você fala assim: eu obedeço os 10 mandamentos. Para início de conversa, você não sabe nem quais são. Tá? Se eu chamar você para vir aqui na frente e recitar os 10 mandamentos, talvez você não consiga. E você talvez não saiba nem onde está na Bíblia. Então, pelo menos isso você vai saber. A partir de agora, você vai saber onde é que os 10 mandamentos estão na Bíblia. Então, eu vou mandar uma sequência de passagens da Bíblia que você vai ler e você vai ser edificado e você vai ser abençoado. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a tua revelação é maravilhosa. Esse período de 400 anos de silêncio foi interrompido de uma maneira fantástica quando o Senhor anunciou o nascimento do Salvador. E João Batista confirmou como aquele que haveria de abrir o caminho, de preparar o caminho, confirmou que a resposta para a pergunta feita no Antigo Testamento, onde está o Cordeiro, estava chegando. Muito obrigado, Senhor, porque faz sentido. Nós te agradecemos, Senhor, por isso, no nome de Jesus. Amém.